Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje iremos falar da rádio, da sua história e importância para o desenvolvimento da comunicação no mundo. Já que vamos falar de rádio, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa, que mais uma vez se associa a nós neste projeto. Vamos então conhecer as principais notícias. Parlamento dos Jovens, da Epto Oliva com a deputada Fátima Ramos. No âmbito do programa Parlamento dos Jovens e Ensino Secundário, este ano subordinado ao tema Alterações Climáticas, Reverter o Aquecimento Global, a Epto Oliva promoveu uma ação de debate, recebendo no dia 21 de janeiro Fátima Ramos, deputada da Assembleia da República do Círculo Eleitoral de Coimbra. A sessão contou também com a participação do professor Daniel Costa, presidente da Epto Oliva, da professora Ana Alves, na qualidade da coordenadora do projeto, e da professora Cláudia Carvalho, enquanto coordenadora do projeto Ecoescolas, dando especial enfoque às iniciativas diárias que podem contribuir para a reversão do fenómeno do aquecimento global. Com este desafio que, este ano, procura soluções para um dilema que nos afeta a todos, as inevitáveis alterações climáticas, são 15 os alunos candidatos a deputados da Epto Oliva que decidiram, nesta conjuntura, dar resposta a este desafio. Museu do Azeite, uma ideia que nasceu na Epto Oliva. No âmbito da disciplina de Técnicas de Informação e Animação Turística, o curso profissional de turismo de segundo ano realizou uma visita técnica ao Museu do Azeite, que abriu recentemente ao público, sendo uma das atrações turísticas mais interessantes da região. O Museu do Azeite aposta na valorização histórica e patrimonial com a fruição turística, criando um espaço de salvaguarda do património cultural, industrial e material e a divulgação das tecnologias de produção de azeite. Por isso, os espaços deste museu recriam a evolução das máquinas e processos criados ao longo dos séculos pelo homem para a extração de azeite, óleo valioso, usado na alimentação, iluminação, medicina, higiene, que se tornou num dos produtos agrícolas mais importantes do país. Para além do espaço expositivo, o Museu do Azeite dispõe de bar e restaurante Ólia, um auditório, loja de recordações e espaços pensados para os mais novos com atividades lúdico-pedagógicas. Este espaço, idealizado por António Dias, proprietário da Sociedade de Azeite e Destilaria Dias, Limitada, começou por se materializar no projeto da prova de aptidão profissional da sua filha, Berta Dias, enquanto aluna do curso de Turismo na Epto Oliva. Hoje, o Ex Libris Museológico do Conselho de Oliveira do Hospital é, por isso, um lugar de visita e conhecimento inevitável dos alunos de turismo, certamente os futuros promotores deste espaço privilegiado da história desta região. Espero que estejam a gostar de conhecer alguma das atividades que desenvolveram na nossa escola. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Baby, I'm dancing with you. with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. EptoLiva apoia a Associação de Estudantes. A EptoLiva assinou, no dia 28 de janeiro, um protocolo de colaboração com a Associação de Estudantes desta escola, visando a cedência de um espaço para o funcionamento da sede desta estrutura representativa dos alunos. Para além do reconhecimento do papel da Associação de Estudantes no enriquecimento e dinamização da vida escolar, esta iniciativa visa, sobretudo, unir esforços no desenvolvimento e promoção de atividades conjuntas na comunidade educativa, realçando o particular envolvimento e interesse dos alunos. O protocolo foi assinado pelo Presidente da EptoLiva, professor Daniel Costa, e pela Presidente da Associação de Estudantes, Inês Ferreira. A EptoLiva realiza sessão escolar do Parlamento dos Jovens. Decorreu no dia 29 de janeiro, no Polo de Tábua da EptoLiva, a sessão escolar do Programa Parlamento dos Jovens, Ensino Secundário, com a presença dos 15 deputados candidatos, que de forma exemplar revelaram uma atitude de respeito e empenho na apresentação do projeto de recomendação, bem como em todo o debate desta sessão, cuja participação evidenciou uma cidadania responsável na exploração de soluções ambientais que visam reverter o aquecimento global e o impacto das alterações climáticas. Fim da sessão escolar é o momento de preparar os deputados eleitos. Ângela Mota, deputada efetiva, Maria Inês Fonseca, deputada efetiva, e Marisa Fonseca, deputada suplente, bem como Tomé Mendes, candidata à mesa de sessão distrital, para que possam condignamente representar a nossa escola na sessão distrital e ambicionar uma presença na Assembleia da República. EptoLiva vence concurso nacional Hidrogênio, a próxima geração de energia. A EptoLiva venceu o concurso Hidrogênio, a próxima geração de energia, promovido pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre, em colaboração com a Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio. Este concurso, que visa valorizar o potencial criativo de estudantes do ensino superior e secundário em Portugal, através de projetos inovadores desenvolvidos no âmbito de sistemas ou tecnologias relacionadas com a sustentabilidade energética, focadas no hidrogênio como vetor energético, foi disputado por vários agrupamentos de escolas do país e instituições de ensino superior, tendo sido atribuído o primeiro prémio no valor de 5 mil euros à nossa escola. Pela originalidade, qualidade e impacto na geração sustentável de energia, o projeto Fueling the Future, orientado pela professora Honorata Pereira e desenvolvido pelos alunos Francisco Borges, João Santos, Ruto Pegado e José Monteiro, mereceu a unanimidade e o reconhecimento do júri por evidenciar não só uma técnica potencialmente inovadora na produção de hidrogênio, como na aplicabilidade ambiental, despoluição de efluentes de rios contaminados. A cerimónia pública de entrega dos prémios decorreu no dia 1 de fevereiro no Instituto Politécnico de Porto Alegre, no evento A Festa do Hidrogênio, e contou com a participação do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, da Direção-Geral de Energia e Geologia, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e da Galp. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and talk to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be. All I want is to fly. A secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. A Heptoliva tem a sua intervenção nos Conselhos da Oliveira do Hospital de Tábua e de Arganil e é constituída por dois espaços. Um destes espaços está localizado em Oliveira do Hospital e funciona também como sede da escola. Um outro está situado na Vila de Tábua, sendo designado por Polo de Tábua. Estes espaços estão equipados de acordo com a especificidade de cada curso profissional em funcionamento. Neste momento estão a decorrer os seguintes cursos para o triênio 2018-2021. Curso Profissional Técnico de Desporto, Mecatrónica, Turismo, Saúde e Design. Todos os cursos a decorrer têm no seu plano curricular disciplinas da área sociocultural, como português, inglês, área de integração e TIC, comuns a todos os cursos. Depois são contemplados com disciplinas da área científica e da área técnica que apresentam-se de acordo com as características de cada curso. Durante os 3 anos de curso, todos os alunos frequentam a formação em contexto de trabalho, para terem contacto com o mundo de trabalho e assim desenvolver as competências práticas e técnicas de cada curso. Todos os cursos conferem o Diploma de Qualificação Profissional de Nível 4 e um Diploma de Estudos Secundários, ou seja, 12º ano, e permitem o normal acesso ao ensino superior. Para ingressar na Heptoliva é necessário que os jovens tenham terminado o 9º ano e, claro, ter aptidão para o curso pretendido. Para mais informações, visitem o site da nossa escola, Heptoliva, e fiquem atentos aos nossos programas, onde daremos sempre que possível informações sobre os nossos cursos. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página no Facebook, Heptorádio. Aproveitem também para conhecer a página no Facebook, Heptoliva. Como tem sido frequente no nosso projeto Heptorádio, para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já!

As ondas rádio são as ondas eletromagnéticas mais utilizadas nas comunicações. Há mais de 100 anos, davam-se os primeiros passos, tanto a nível científico como tecnológico, num caminho que havia de conduzir a um dos mais importantes meios de comunicação do século XX. Mas até que isso fosse descoberto, passaram-se muitos anos e muitos investigadores trabalharam nessa área. Hoje pretendemos explicar como, quando e através do que é que hoje conseguimos ter acesso à música e informação graças a um simples clique. A história da rádio passou por vários processos até aos dias de hoje. Um dos primeiros foi o princípio da indução eletromagnética em 1831 por Faraday. Este princípio consistiu na produção de corrente num circuito elétrico fechado, quando nele ocorre uma variação do fluxo magnético que atravessa a superfície definida pelos condutores. Mais tarde, na Escócia, em 1863, Maxwell demonstrou matematicamente a provável existência de ondas eletromagnéticas, reforçando a teoria de outros cientistas que tinham estudado esta área, incluindo a de Faraday. Como tudo isto provocava grande interesse, outros cientistas interessaram-se pelo assunto. Entre eles destacou-se Hertz, que, impressionado com a teoria de Maxwell, construiu na Alemanha, em 1887, um aparelho onde se verificava a deslocação e faíscas através do ar, conseguindo assim passar energia elétrica entre dois pontos sem utilizar fios. Desta maneira, Hertz provou experimentalmente a teoria de Maxwell que a eletricidade viaja da atmosfera em forma de onda. Verificou também que essas ondas se deslocavam à velocidade da luz. Assim se descobriram as ondas rádio, ou também conhecidas por ondas hertzianas. Mais tarde, o primeiro sistema de rádio foi inventado por Tesla. Um cientista nascido na Sérvia contribuiu bastante para a descoberta da rádio do ponto de vista prático e experimental. Em 1894, Marconi, com o objetivo de melhorar o sistema de rádio, construiu uma antena receptora que captou sinais de alfabeto Morse. Em 1896, Marconi mostrou o funcionamento dos seus aparelhos de emissão e recepção em Inglaterra e deste modo tornou-se a primeira pessoa a enviar uma mensagem para o outro lado do oceano. Assim, as primeiras experiências de radiodifusão feitas por Marconi em 1894 abriram caminho para as inúmeras emissões de rádio dos nossos dias. Em Portugal, no ano 1923, foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia Sem Fio, precursora das rádios de hoje. Em Portugal, as experiências com este novo meio começaram nos anos 20 do século passado. E, em 1935, nasceu a emissora nacional de radiodifusão atual Antena 1. Um ano mais tarde, começam as emissões experimentais da Rádio Renascença. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, são nacionalizadas todas as rádios em Portugal, com exceção da Rádio Renascença. Em 1976, a emissora nacional passa a chamar-se Rádio Difusão Portuguesa. Desde então, muitas outras rádios foram criadas em Portugal e passaram também a ocupar um lugar importante nas emissões pela internet. Espero que tenhas achado interessante o tema de hoje. Vais ficar com mais uma sugestão musical. Até já! You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being. there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's love is nothing more than just a waste of your time. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. It's just you and me now. I don't know your secrets, but I'll pick up the pieces. Pull you close to me now. There's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's love is nothing more than just a waste of your time. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. Why not waste it on me, waste it on me. Tell me why not waste it on me, waste it on me. Tell me why not. Yeah. Don't you think there must be a reason? Yeah, like we had our names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a comma, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. If I'm not your choice, bye, wise, waste. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. Love is nothing more than just a waste of your time. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. Baby, why not, wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. Como estamos a falar de rádio, achamos que seria interessante falar da rádio que tem associado a nós neste projeto Epto Rádio, a Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova nasceu a 19 de março de 1986. A ideia surgiu numa reunião em casa do Sr. Dr. António Fonseca Tavares, grande entusiasta do radioamadorismo, onde, em conjunto com o Sr. Padre Sertório Batista e o Sr. Padre António Borges de Carvalho, desenvolveram o tema e logo, por consenso geral, a apadrinharam, dando-lhe o nome de Rádio Boa Nova. O primeiro emissor foi a obra artesanal de mais um entusiasta, António Dias, sendo as primeiras emissões transmitidas do quinto andar do prédio Areias, em cujo topo foi montada a antena, emitindo-se segunda a sexta das 19 à 1 da manhã e aos sábados e aos domingos das 9 até às 24 horas. Nesta altura já se fazia a cobertura dos jogos de futebol disputados em Oliveira do Hospital, assim como a transmissão da Eucaristia desde a Igreja Matriz, facto que ainda hoje se mantém, naturalmente com as outras condições técnicas. Depois suspendeu a emissão enquanto decorreu o processo de licenciamento, já com personalidade jurídica em forma de cooperativa. Reinicia em 19 de março de 1989 as suas emissões regulares, já legalizada e com alvará atribuído. Montou o centro emissor na Catraia de São Paio, com emissor novo e duas antenas dipolares, com emissão em estereofonia e já algum equipamento profissional. Os estúdios passaram no ano seguinte para as instalações na zona industrial, adaptadas para o efeito, onde ainda se mantém. Em 1990, adota a emissão 24 horas por dia, fator beneficiado pela introdução, dois anos mais tarde, com o sistema informático e gravação digital. Em 2002, procedeu-se ao início da nova fase de atualização do equipamento, acompanhada por mudanças a nível de programação, com clara aposta na informação local e regional. Já no final do ano 2014, e após candidatura ao regime de incentivos do Estado à comunicação social, reestrutura-se e remodela-se totalmente os estúdios da emissão e gravação e produção, com o novo sistema de gestão digital da rádio e todos os aparelhos e mesas, passando a rádio a estar totalmente digitalizada. Hoje é uma rádio generalista, com um mínimo de 2 horas de emissão diária de informação, debate ou entrevista, voltada para o desenvolvimento do concelho e região, trabalhando com emissão própria 24 horas por dia, contando com inúmeros colaboradores, 90% dos quais em voluntariado num projeto de e para as pessoas. Obrigada, Rádio Boa Nova, por nos ajudar e contribuir para a construção do nosso projeto. Chegamos assim ao fim de mais um programa da terceira temporada da Epto Rádio, com o nosso agradecimento à Rádio Boa Nova. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração das alunas Ana Campos, Rafaela Simões, Mariana Alves e Diana Ferreira, e ainda com a colaboração na parte do grafismo dos alunos Francisco Marques e Francisco Cardoso, do curso profissional de técnico de multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical portuguesa. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até o próximo programa. Eu sei que temos tudo para dar certo. Sei que só estou bem quando estás perto. Mas agora que não estás, é que eu olho para trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei o que é estar longe de ti. Não espero mais ninguém, só tu vives em mim. Eu sei que quero viver ao teu lado. Não há passado, mas agora que não estás, é que eu olho para trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei. Só tu vives forma como tu hoje olhaste para mim deixou-me confuso e a pensar em ti. Em tudo o que eu quero e ainda não fiz. Eu nunca te disse, mas eu sempre quis levar-te comigo e deixar-te à vontade. Criar um clima para além da amizade. Roupa espalhada por todo o lado. Perder a noção se é cedo ou se é tarde. Foi só desta vez que bebemos até ceder. Não devia acontecer. Soube tão bem, mas não dizes a ninguém que ficaste esta noite comigo até cedo de manhã. Não dá para voltares amanhã. É só uma cena de dois. Não sei se foi sorte ou foi mero acaso. Irem todos embora e nós termos ficado. Acabou o jantar e nós nem jantámos. Só falámos, ficámos mais um bocado. Com a desculpa do vinho ainda não ter acabado. Precisamos de outro sítio para falar. Sei que também não trouxeste carro. Eu levo-te a casa, vou para o mesmo lado. Foi só desta vez que bebemos até ceder. E o que não devia acontecer. Soube tão bem, mas não digas a ninguém que ficaste esta noite comigo até ser de manhã. Não dá para voltares amanhã. Só uma cena de dois. Isto até pode ser, yeah, o segredo que fica entre nós. Porque ninguém sabe, ninguém estraga. É sermos nós dois e mais nada. Sem compromisso, eu só preciso. Desta vez que bebemos até ceder. E o que não devia acontecer. Eu soube tão bem, mas não digas a ninguém que ficaste esta noite comigo até ser de manhã. Mas não dá para voltares amanhã. Foi só uma cena de dois. Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.